abrace e me beije agora, estrelinha do infinito, que brilha ao romper da aurora. A ti darei minha vida e tenho esperança, querida, que serás minha senhora. Mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Vocês, você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo chorando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes chorando.